Design, Eliésio Design. Tamo juntos, brothers! Que coragem você tem de me ligar às 4 da manhã pra me falar de amor? O que você tomou? Quanto audácia você tem de imaginar que ouvir sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou? Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Você me usou e me deixou. Diz que me diz, que me diz. Ferte Agrícola, organização Eudas e Osman. Doutor Lucineval Ribeiro, Zé Carlinhos do Requeijão. Alô, meu parceiro Marco Celestino, tamo juntos. Consigo imaginar essa situação: a garrafa vazia, o celular na mão. Hoje não, sem perdão. Consigo imaginar essa situação, achando que controla o meu coração. Hoje não, sem perdão. Esse amor que acabou. Diz que não encontra outra igual. Nossa ligação perdeu o sinal. Você me usou e me deixou. Diz que me diz. Zé Carlinhos do Requeijão, Doutor Lucineval Ribeiro, Tropical FM, Adriano Valadares, Portal do Arrocha, Paulista Flats Imobiliária, Luiz Nascimento, Corretor SP.